Vai vendo, tava bem, mas na moral cê não tá namorando. Simpática, formadora de caô, só vindo numa de que tá me amando quando eu tô comendo. Diz até que vai comprar meu disco antes que o do Vando. Duvido, tô esperando deitado pra não cansar. Ouvindo o som, só tô malhando pra continuar mantendo de leve. A vida eu vou levando. De onde vem a calma daquele cara? Ele não sabe ser melhor mais que eu mordo, bem acabou, morou? Demorou. Tem mais conversa de festa com os amigos sem me levar, valeu amor. Tô cansado que foi embora sem me esperar pra ir junto. Eu não falo sério contigo, você quer sempre mudar de assunto. Quem? É que eu pagar as paradas pro ciclo da Duna, mas quando você tem 30 conto, uma conta, um restaurante, você jura que o dinheiro tem rumo. Só mesmo que serve pra consumo. Se eu tiver limpo, sua passagem, nem adianta falar arrumo, porque sumo e não sumo e as mentiras da desculpa. As suas são pior que a minha, agora que sou eu que quer jogar a culpa em cima. O ruim quer melhorar o clima. Você não viaja pra longe logo com a porra da sua prima. Afinal, você não quer terminar seu curso? Por que mudar o curso da viagem, ficar sem maquiagem? Até varão fazer o curso. Tudo termina em pizza, pizza termina saindo do meu bolso. Mais aula particular que eu pago, fico no osso. Se eu trocar, pra gasolina, vai pro trabalho. Um grande dinheiro a costa de baralho. Vou parar de agir como paspalho, agora que sei quanto você me ama. Deixa quieto, vamos ver se você vai gostar de dividir a coma. Vai vendo. Tava bem, mas na moral cê não tá namorando. Simpática, formadora de caô, só vindo numa de que tá me amando quando eu tô comendo. Diz até que vai comprar meu disco antes que o do Vando. Duvido, tô esperando deitado pra não cansar. Ouvindo o som, só tô malhando pra continuar mantendo de leve. A vida eu vou levando. Apaga, burguesa, até se me ligar, vice-versa. Com história de que sempre falta de pão e minha faca. Não acredito no mito, porque você não quer a prova sem um gabarito. Mas compreendo que é mentira, você tira meu sangue igual um mosquito. É nada bonito se funciona como acordo. Você tava pensando em mim, tava treinando como fornece o setor. Não consegui, mas você nem sabe, não sabe se faz babaca. Cuidado mesmo, porque você mexia a nossa relação no impacto. Eu espero que o dia que eu saiba, não venha se redimir com uma faca. Traiçoeiro como uma cobra, cobrando fidelidade, segredo da vaca. Você acha o quê? Que é minha dona? Tá fudida, tá muito mandando pro meu gosto. Rala peito, vem desgosto da sua vida. De ano a ano aparece uma nova mulher, mas a regola é a mesma. Eu não sou de ferro, só nas grudas igual a lesma. Você prefere ficar com suas amigas na festa, né? Dia seguinte me convida pra falar que tá com dor na testa. Posso fazer nada, você mesmo pediu. Filha da puta! Calma, amor, sem disputa, deixa eu explicar o que é que houve, escuta. Não tem explicação, não. Ah, é? Então espero que você fique bem, mas depois não vem que não tem. Toma porra do sol que vem. Vai vendo.